Se você quiser se assentar, meu irmão, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Talvez o seu coração esteja no desejo de desistir, de parar, de abandonar, de retroceder. Mas o Salmo 23, capítulo 1, fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu queria que você fechasse seus olhos e você começasse a refletir aquilo que você tem o desejo de parar, de retroceder. Que você já desistiu, que você já abriu mão, que você não quer mais. E eu quero declarar essa verdade na sua vida, que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Tudo que você precisa para avançar, tudo que você precisa para cumprir, tudo que você precisa para ser, tudo que você precisa para conquistar, não vai te faltar nada. Você precisa firmar a sua vida nessa verdade. Você precisa colocar o seu coração nisso. Porque o Salmo 23, ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O seu coração está no Senhor, que é o seu pastor, e está te dizendo nessa manhã que nada vai te faltar, ou o seu coração está no vale da sombra da morte? Porque você pode estar no vale, mas você não pode estar com o vale. Porque eu vou te falar uma verdade, meu irmão: estar no vale da sombra da morte pode ser algo inevitável na sua vida, e talvez você esteja nele hoje. Talvez em algum momento da nossa vida nós estaremos no vale da sombra da morte. Mas nós não podemos estar com o vale. O meu coração não pode estar no vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é um lugar onde não impera a vida, onde impera a morte. Talvez você ache que é um lugar totalmente tenebroso, como aqueles filmes de terror, que só de pensar você já fica com medo. Às vezes, o vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte é um lugar, é algo que vai te trazer morte. Às vezes o vale da sombra da morte na sua vida é a sua arrogância. O vale da sombra da morte pode ser tantas coisas: imoralidade, O vale da sombra da morte pode ser uma das coisas mais simples da vida, que se tornam que são comuns hoje, mas isso está trazendo morte para você. Então, às vezes, a gente pensa que o vale da sombra da morte é um lugar muito distante. E talvez ele seja muito mais presente na nossa vida do que nós imaginamos. Porque é um lugar, é uma situação que está te levando para a morte. Mas mesmo quando ele vem, o meu coração, ele precisa estar no Senhor, que é o meu pastor. E que nada vai me deixar faltar. E que vai me levar a pastos verdejantes, a um lugar de refrigério, de repouso. E que vai guiar a minha vida. E que vai tirar a minha vida e o meu coração deste lugar. Talvez se você está vivendo o vale da sombra da morte, o Senhor, ele quer te guiar hoje para um outro lugar. Por isso, cara, eu te pergunto, onde está o seu coração? O seu coração precisa estar no Senhor. O nosso coração precisa estar na verdade de que o Senhor é o meu pastor. O seu coração, o meu coração, o nosso coração precisa estar naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Existe uma verdade hoje que o Senhor, ele quer nos levar a passos verdejantes. Deus, ele quer acessar os lugares mais sombrios do nosso coração. Os lugares mais sombrios. E a gente precisa deixar que o Senhor, ele acesse o nosso coração. Deixa que Deus acesse o seu coração. Deixa que os homens de Deus possam acessar o seu coração. Porque Deus, ele quer acessar esses lugares mais sombrios do seu coração. Que são vales da sombra da morte. Sabe por que que nós não permitimos? Porque o salmista, ele fala assim, ó, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Nós temos medo de andar no vale da sombra da morte, mas hoje nós precisamos andar no vale da sombra da morte, porque Deus, ele quer acessar esse lugar, ele quer nos curar, ele quer nos tirar de lá, mas o medo nos impede. E nós precisamos ser que nem um salmista. Mesmo que eu andar neste lugar, mesmo que eu tocar na ferida, mesmo que eu acessar os lugares mais sombrios no meu coração, eu não vou ter medo nenhum. Porque existe uma mentira maligna que coloca medo nas pessoas, e elas não conseguem acessar as suas feridas, elas não conseguem, elas não permitem acessar as suas deformidades de caráter. Por que que a igreja, ela tem medo de ser curada? Por que você tem medo de ser curado? E existe uma mentira maior ainda, que a igreja, nós as pessoas, achamos que não precisamos ser curados. Que não existe nada a ser acessado no nosso coração. Por isso que eu te pergunto, meu irmão, onde está o seu coração? Deus não quer o seu dinheiro, a sua casa, o seu serviço, o seu trabalho, o seu tempo. Ele quer o seu coração. E se nós não entregarmos o nosso coração nas mãos de Deus, como nós cantamos aqui, o meu coração te pertence. Se isso não for uma verdade na minha vida, nós não vamos conseguir acompanhar, nós não vamos conseguir prosseguir avante naquilo que Deus tem falado e derramado sobre nós. Deus está. Ele quer nos preparar para algo que está por vir, tanto da parte do céu, quanto da parte das trevas. E o meu coração precisa estar preparado, porque a perseguição, a malignidade, a maldade, os homens maus, eles vão cada vez aumentar, o mal cada vez, ele aumenta cada dia mais. Mas existe um derramar do Espírito Santo preparado para esses dias. Existe um mover, existe algo sendo derramado do céu. Mas a gente precisa estar pronto para isso. Deus não tem derramado mais sobre nós, porque nós não estamos prontos para receber aquilo que Ele tem para liberar. Por isso que eu pergunto para você, onde está o seu coração? Nós precisamos entregar de verdade o nosso coração, nós precisamos nos preparar. O meu coração precisa estar nas coisas do Senhor. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 20, diz assim, aleluia, Espírito Santo, enche esse lugar da sua glória. Levanta suas mãos e adore o Senhor. Adore o Senhor, adore Ele. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos, nós te entronizamos, nós rendemos ao Senhor a toda a honra e toda a glória, toda a majestade. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós te entronizamos nessa manhã. Tu és o nosso Senhor, nosso Salvador. Tu és o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz, Deus forte, poderoso, conselheiro. Tu és a estrela da manhã. Tu és o sol da justiça. Tu és, Senhor, aquele que era, que é e que sempre será. Tu és o Rei dos Reis, tu és, Xeramanaia, Suiriandalabanae, tu és o Eu Sou, tu és, Senhor, nós te adoramos, Deus forte, oh, Santo é o Senhor, Santo. Nurababanae, Santo é o Senhor. Aleluia. Provérbios 4, 20 fala assim: filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos, jamais os percas de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas, e não permitas que os teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para a frente. Mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Provérbios 23, versículo 26, fala assim: filho meu, dá-me o teu coração, e que teus filhos apreciem também os meus caminhos. Filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor está pedindo de volta o nosso coração. O Senhor está pedindo de volta o coração da igreja. Nós precisamos de verdade dar o nosso coração ao Senhor. E Ele ensina, no capítulo 4, como que eu entrego o meu coração ao Senhor. Aplica o seu coração em tudo aquilo que o Senhor tem te ensinado. Avalie o seu caminho. Olha para onde você tem andado. Olha, presta atenção naquilo que você tem falado. Presta atenção naquilo que você tem, para onde você tem olhado. Avalia o que tem ocupado a sua mente. Tudo isso são sinais de, para dizer para você aonde está o seu coração. Onde está o seu coração, meu irmão? Se você quiser aplicar o seu coração em alguma coisa, isso é algo que eu preciso fazer. Porque tudo depende de uma decisão minha. O Marquinhos aqui, ó, resolveu fazer uma faculdade. Ele tomou uma decisão na vida dele, baseado em todo um contexto, de toda uma situação. E agora o que, que ele precisa? Ele precisa aplicar o coração dele lá na faculdade, é ou não é verdade? Porque senão ele vai perder o tempo dele, o dinheiro dele. Se ele se propôs a fazer uma faculdade, então ele precisa aplicar o coração dele lá e fazer bem feito, o melhor possível, porque senão não tem propósito. E não tem nada de errado ele aplicar o coração dele na faculdade que ele está fazendo. Então nós podemos, nós percebemos que nós aplicamos o nosso coração em um monte de coisa que nós fazemos. Por quê? Por que que nós aplicamos o nosso coração? Porque um dia nós tomamos uma decisão de fazer algo. Então aplicar o coração em alguma coisa está condicionado a uma decisão que eu tomei anteriormente. E sabe por que que nós não aplicamos o nosso coração nas coisas do Senhor? Porque ainda nós não tomamos uma decisão por Ele. Porque se você fala assim: não, eu decido que a partir de agora, eu vou ter uma vida de oração. E aí você vai aplicar o seu coração em cima daquela decisão que você tomou. E por que que você toma uma decisão? Porque Deus libera uma palavra para você. Então Deus, ele fala que você precisa ter uma vida com Deus, uma vida de oração. Ele te dá um ensinamento e um entendimento. E baseado nisso, você toma a decisão: eu quero viver uma vida com Deus. E aí você aplica o seu coração. Como que está aí a sua vida de jejum? Você tem jejuado? Por quê? Porque o nosso coração não está nisso. Porque numa hora, Deus te dá uma palavra, e você entende o que é o jejum, você sabe que isso é necessário para você. Então você vai lá, baseado na palavra que Deus liberou, no entendimento que você recebeu do céu, você toma uma decisão que o jejum vai fazer parte da sua vida cristã, assim como o seu almoço e a sua janta. E aí você aplica o seu coração sobre aquilo. E você se dedica. E aí você vai avançando naquilo. E aí você vai prosperando naquilo. Por isso, eu te pergunto, onde está o seu coração? Talvez você está se dedicando a tantas coisas, e realmente você é uma pessoa dedicada, lutadora, batalhadora, está correndo atrás, está buscando uma melhora, você está ali lutando, batalhando. Não tem nenhum vagabundo aqui. Não tem nenhum pilantra aqui, está todo mundo buscando, aplicando o seu coração em tantas coisas, mas a gente está se esquecendo de aplicar o nosso coração naquelas coisas que o Senhor tem nos ensinado e tem nos mostrado. Aleluia. Eu já falei isso para algumas pessoas, mas sabe, no seminário de Mateus, onde foi falado sobre jejum, oração, em julho do ano passado, não é isso? Eu tomei uma decisão na minha vida, eu falei, cara, eu vou resolver o meu problema de jejum na minha vida, porque eu ficava meses sem jejuar, era terrível. E às vezes quando eu resolvia jejuar, eu ramelava. Aí eu queria resolver, eu falava assim, agora eu vou jejuar 40 dias, não sei o quê. Aí era tudo ilusão. E naquele seminário Deus trouxe um entendimento, uma palavra, uma direção. E eu falei, cara, o jejum precisa ser parte da minha vida. A ponto de nunca mais eu ter problema com jejum na minha vida. De eu lutar para jejuar, eu ter que sempre alguém me ensinar, e Deus tem que sempre me despertar para aquilo, não. Falei, não, eu vou ter que... Aí que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu vou jejuar toda semana um dia. Na semana. E aí eu tomei uma decisão e apliquei o meu coração. E eu não falei para ninguém e fiquei lá. Aí tem a semana que eu não jejuava, aí beleza, na outra semana eu, vamos lá. E não dava, e às vezes ramelava, não tinha problema. Aí eu falei, tomei a decisão e eu vou aplicar meu coração nisso. Os erros, as falhas acontecem, e eu não estava olhando para isso. E eu estava ali, caminhando. Aí quando chegou agora em abril, eu falei, rapaz, já faz mais de 6 meses que eu estou jejuando um dia, pelo menos um dia na semana, e foi o período da minha vida cristã que eu mais jejuei em toda a minha vida. Porque um dia eu apliquei o meu coração, eu tomei uma decisão baseado num entendimento, em uma palavra do céu, e apliquei o meu coração naquilo. Aí sabe o que aconteceu em maio? Cara, eu falei, cara, eu preciso avançar mais. Estou preguiçoso no jejum. Tem que fazer. Tem que ir um pouco mais além. Aí, cara, no mês de maio, as 4 semanas, foi 4 semanas em maio? Foi, né? 4. Eu jejuei 3 vezes na semana, 3 dias. Aí sabe o que aconteceu, cara? Aí eu fui para Campinas, na conferência. Aí eu jejuei na segunda, terça e quarta. Falei, eu vou jejuar 3 dias para chegar lá, explodindo, né, mano? Para receber do céu, tá no... Aí só que eu cheguei lá na conferência, aí eu não tava jejuando. Beleza. Cara, eu tava na conferência esperando chegar, pensando na segunda-feira, porque eu queria jejuar. Falei, cara, que coisa louca é isso? Isso nunca passou pela minha cabeça. Uma ansiedade para chegar o dia do jejum. A gente tem ansiedade para acabar o jejum, né? Mas por quê, cara? Porque eu sou melhor que você? Não. Porque um dia eu recebi uma palavra, tomei uma decisão e apliquei o meu coração. E é isso que Deus está falando para nós hoje. É isso que Deus quer da igreja. Aplica o seu coração. Onde você tem falhado? Onde você tem sido debilitado? Qual é a sua falha? Onde é que você precisa melhorar e avançar? Aplica o seu coração nisso. Você já tem uma palavra, você já tem uma direção de Deus. Você precisa tomar uma decisão na sua vida de viver aquilo que Deus ele te falou e te ensinou. Nos evangelhos, principalmente no, acho que no livro de Marcos, quando Jesus ele ressuscitou, ele falou assim, ele encontrou os discípulos, ele falou, olha, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a observarem tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então isso foi um comissionamento do Senhor, nós conhecemos isso, que esse é o grande comissionamento de Jesus para a igreja. Isso é uma tarefa minha e sua. E como é que eu vou ensinar alguém a observar tudo aquilo que o Senhor tem ensinado, se eu mesmo não observo tudo aquilo que Ele tem me ensinado? Como é que eu vou discipular alguém se eu mesmo não sou discipulado? Como é que eu vou ensinar alguém a andar nos caminhos de Deus se eu não ando nos caminhos de Deus? A gente precisa aplicar o nosso coração. O Espírito Santo está pedindo o nosso coração. Ele quer nos curar, Ele já derramou um bálsamo aqui hoje de cura para as nossas vidas. Ou seja, meu irmão, antes de eu querer ser curado, Ele já derramou a cura. Você percebe que Deus liberou o mover antes da palavra, porque Deus, Ele vai na nossa frente antes de eu querer. Porque talvez no final dessa ministração você tome uma decisão que você quer receber uma cura no seu coração. E antes de você tomar essa decisão, Deus já derramou a cura. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus já sabe que nós precisamos ser curados. Agora, eu só preciso tomar uma decisão. Que eu quero deixar o bálsamo tocar no meu coração. Deixa Deus tocar no seu coração. Deixa os homens de Deus acessarem os lugares mais escuros do seu coração. Sabe, meu irmão, talvez você esteja lá no seu quarto de oração, no seu secreto, buscando a cura. Mas talvez você precise deixar alguém acessar isso na sua vida. Você precisa abrir o seu coração e deixar alguém acessar isso. Porque às vezes a gente entra no engano que, ah, tá bom, eu vou curar meu coração, eu vou pro meu quarto, e lá eu vou dobrar meu joelho, Deus vai me curar. Isso pode acontecer sim, mas existem coisas que você precisa deixar os homens de Deus tocarem na sua vida. Por quê? Porque um dia você vai ser um homem de Deus que vai tocar o coração de outras pessoas. Meu irmão, as pessoas estão aí fora, precisando ser curadas. Presta atenção na vida das pessoas. Elas estão com os corações doentes. E o problema não é o mundo doente, o problema é que a igreja, ela está com o coração doente. E hoje nós temos aqui um bálsamo. E nós podemos ser curados hoje. Porque Deus, Ele quer essa igreja curada, para curar as pessoas aí fora. Onde está o seu coração? Aplica o seu coração naquilo que eu tenho te ensinado. Coloca o seu coração na mão dos homens de Deus. Comece a expor hoje as suas feridas. Aleluia. É muito sério isso. Deus está pedindo o coração da igreja. Sabe, meu irmão? Eu acho que Deus, Ele não pode olhar para a igreja e falar assim, que são homens e mulheres segundo o meu coração. Porque eu creio que, eu acho que Deus olha para a igreja e Ele fala assim, são homens e mulheres de coração obstinado. Só que o Espírito Santo está aqui derramando uma cura sobre nós, porque Ele quer olhar para nós e falar assim, olha, está ali um homem segundo o meu coração. O problema não é esse, o problema é que nós não queremos ouvir que nós temos o coração obstinado. Nós queremos ouvir que nós temos um coração segundo o coração de Deus. E talvez a verdade que impera em nós é que nosso coração é obstinado. Mas Deus, Ele quer nos levar do vale da sombra da morte para pastos verdejantes, onde Ele vai olhar para nós e falar assim, olha, está aqui um homem segundo o meu coração, está aqui uma mulher segundo o meu coração. O seu coração pertence a Ele? Aleluia. Feche seus olhos. Nós precisamos sair daqui com uma decisão tomada. Entregar o meu coração ao Senhor. Espírito Santo, me mostre os vales que existem no meu coração. Espírito Santo, vem e cura-me. E cura-nos nessa manhã, Pai. E cura-nos nesta manhã. Pensa aí, meu irmão, vai refletindo. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Eu não vou fazer nenhum apelo para você. Porque essa é uma decisão que você precisa tomar sozinho. Mas eu quero que você se sinta na liberdade. E a maneira como que você encontrar de expressar isso para Deus, que você toma uma decisão de entregar o seu coração de verdade, de viver uma cura no seu interior. Eu queria que você fizesse isso. Não sei se você vai fazer isso no seu lugar, se você vai vir aqui à frente. Eu não sei o que você vai fazer. Eu queria que você de verdade pensasse sobre isso, que você tomasse uma decisão, mas que você expressasse isso. Daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Eu sei que é aqui. me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Atentar é para o nosso coração. A palavra diz que dele procede a fonte da vida e da morte. E o que mais o inimigo, ele quer tocar, ele quer roubar, ele quer sentenciar, ele quer contaminar as fontes, ele quer contaminar a fonte da vida em nós, nos afastando então do Senhor, trazendo sentenças, trazendo situações, trazendo desânimo, trazendo situações do passado para nos acusar, para nos amedrontar, para nos tirar do foco, do propósito, do objetivo. Mas a palavra do Senhor para a tua vida nessa manhã é: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo hoje? Ele está curando a fonte, ele está colocando, ele está derramando sal, mas não nas águas, ele está colocando no começo da fonte, para que a partir disso possa produzir vida, vir com vida em nome de Jesus. Sabe de uma coisa? Nenhuma condenação há para você, meu irmão. O Senhor, Ele coloca o nosso coração no coração dEle. Em nome de Jesus, você que está aí sentado no seu lugar, por favor, se coloque em pé um minutinho. Nós vamos orar. Nós vamos levantar as nossas mãos ao Senhor. Nós vamos submeter as nossas vidas em cura nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos as nossas vidas. Comece a apresentar a sua vida. Comece a falar: Senhor, eu não quero mais desistir dessa situação. Eu não quero mais parar nessa situação. Eu vou me posicionar hoje, como foi declarado através da tua palavra. Eu vou me posicionar hoje. Eu vou deixar com os vícios hoje. Eu vou deixar com o pecado hoje. Eu vou me posicionar na palavra do Senhor hoje. Eu vou sair do ativismo hoje. Eu vou dedicar a minha vida ao Senhor hoje. Eu vou me posicionar em orar 10 minutos que seja no meu dia hoje. Eu vou jejuar nem que seja uma hora do meu dia a partir de hoje. É dia da igreja se posicionar na palavra de Deus. É dia do Senhor vir com poder e grande glória e nos arremessar para o nosso destino e nos colocar de volta ao plano original de Deus para a nossa vida. Ora, cai, alabás, chure, alabás. Eu vou me posicionar hoje e não abrir a minha boca para murmurar, para pecar, para falar mal de alguém. Eu vou me posicionar hoje na minha casa e vou declarar salvação todos os dias. Ora, caralabachure, aralabalabás. Levante as suas mãos, igreja. Se posicione hoje. Se posicione pela tua casa. Se posicione pela tua família. Ora, caralabachure, aralabás. Projeta os teus filhos nessa manhã, Deus. Ora, cara, alabaxure, aralabaxaia. Xure, aralabaxaia, aralabás. Aquele que entrou desanimado. Aquele que entrou cansado no seu espírito, no seu físico. Esse espírito demoníaco. Nos ferados que rouba força. Que suga força. Eu denuncio hoje ele em nome de Jesus. Ora, cara, alabaxúria. Você acha que você está cansado, que é excesso de trabalho, mas eu denuncio esse espírito hoje, que está sugando as tuas forças. Eu denuncio esse espírito hoje e te coloco em liberdade nessa manhã. Xure, aralabaxi, caralabalabalabás. E... ora, caralabaxure, aralabalabás. Ora, caralabaxure, aralabalabás. Fortalece a tua igreja. Fortalece os meus irmãos. Fortalece a tua igreja. Que o coração dos teus filhos hoje esteja sendo posicionado em ti, Deus. Ora, caralabaxúria, nos faz um povo forte, nos faz um povo destemido, nos faz um povo, Senhor, um povo segundo o teu coração, Jesus. Ora, caralabaxúria, aralabalabalabás, eu abençoo as casas, eu abençoo as famílias, declaramos. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Xure, aralabá, xure, caralabá. Abençoa. Declaramos sobre os nossos vizinhos a bênção do Senhor. A bênção do Senhor. A bênção do Senhor. Salva, Senhor. Cura, Jesus. Liberta através de nós. Em nós e através de nós. Recebe, igreja. Xure, aralaba, xuque, aralaba, alabás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Xeramassu, eremanás. Em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida. Que você vai conseguir, meu irmão. Que você vai conseguir. Que você vai conseguir. Que você vai romper a opressão. Que você vai romper o jejum. Que você vai romper, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te impulsionar nessa manhã. Eu quero te impulsionar. Que você vai conseguir vencer esse pecado. Que você vai conseguir muitas vezes vencer isso que vai minando a sua força e vai minando a sua Xaramassuelemanaias, Oracanaralabassuelemanaias, em nome de Jesus, meu irmão, eu quero declarar sobre a sua vida, sim, você pode. Sim, você pode. Sim, você pode. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chega da sua chora, canara da sua. Vai declarando em nome de Jesus. Vai declarando. Eu vou ficar no meu coração. Vai declarando. Eu vou vencer. Vai declarando. Sim. Vai, declare. Abre a sua boca e fale: não, eu vou. Eu vou romper em oração, eu vou romper em adoração, eu vou romper no jejum, eu vou romper na intimidade, sim, eu posso, assim como Jesus me falou tudo. Pedra, eu quero declarar sobre você, você é a pedra, você é a pedra, xaramassuleremanai, pedras vivas, sim, você vai vencer, sim, você vai romper, xaracanararabassuleremanai, você vai romper, chora camarada basure manais, oh la la la la la manae, oh, recebe força, recebe virtude de Deus sobre a sua vida, chora la manae manais, oh, o seu coração é do Senhor. O seu coração é do Senhor. O seu coração é do Senhor. Pois eu sei que. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Sabe? Muitas vezes a gente quer agarrar o mundo. E eu tenho uma dificuldade muito grande, que é de aplicar o meu coração em uma só coisa. Eu tenho essa dificuldade. Até estava falando isso para a pastora ontem. Eu tenho dificuldade de fazer uma coisa só. Eu não sei se você tem essa dificuldade. Às vezes eu pego assim e falo assim: vou lavar a louça. Aqui 40 minutos fazendo a mesma coisa, para mim é difícil. E Deus tem me ensinado muitas coisas. Porque às vezes eu falo assim, aí eu lavo a louça, aí eu vou fazer outra coisa aqui, vou fazer outra coisa. Às vezes eu pego um livro para ler, eu não pego um livro, eu pego 5 livros. E eu vou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Só que muitas vezes a gente tem que ser sensível àquilo que Deus está direcionando às nossas vidas. Eu, há um ano mais ou menos, eu acho que um pouco mais de um ano, eu estou escrevendo um livro. E muitas vezes eu tenho tantas outras coisas para fazer. E aí, relacionados às coisas da igreja mesmo, eu vou fazendo tantas outras coisas. E são cursos, são estudos, são coisas. Você vai fazendo. E muitas vezes você não consegue dar foco em um projeto só. E nesses últimos dias, assim, Deus, ele trouxe uma direção. E eu falei assim: de hoje em diante eu vou escrever todos os dias. E eu comecei a aplicar o meu coração nisso. E eu vou falar uma coisa para você: aparece tantas outras coisas para você fazer. tantos outros projetos que nascem. Você sabe que eu falo assim, ó, eu estou escrevendo um livro, eu já tenho projetos para escrever outros livros, mas eu tenho que escrever um de cada vez, meu irmão. E muitas vezes a gente é roubado nisso. E eu sei que quando você recebe uma palavra assim, tipo assim, você fala assim, meu, o que, que você precisa fazer? Você vai anotar um monte de coisa, não é verdade? Sim ou não? Mas a gente tem que definir quais são as nossas prioridades. Eu quero te encorajar nessa manhã a abraçar uma coisa só. A de repente falar assim, não, ó, essa daqui é a minha urgência. E eu vou aplicar o meu coração nisso. Talvez não dê para você aplicar o seu coração em tudo. Porque às vezes o pastor Edu falou de uma experiência dele que é o jejum. E talvez antes do jejum você precise aplicar o seu coração a outras coisas, porque nós somos pessoas diferentes e temos necessidades diferentes. Mas eu quero te dizer assim, eu quero que cada um de nós saia desse culto abraçando uma coisa só. Sabe, eu acho que toda reunião, ela precisa gerar em nós uma decisão. Uma coisa só. Foi o que Jesus falou para Maria. Falou, Maria, uma só coisa é necessária. E às vezes, talvez você está como eu. Eu não sei abrir o computador e mexer em uma janela só. Você olha para o meu computador, tem 50 janelas. Você olha para os meus arquivos, tem 50 arquivos abertos. Mas eu creio que Deus, Ele quer trazer para a sua vida produtividade. Ele quer fazer com que você encerre ciclos, para que você entre em novos ciclos para a sua vida. Porque muitas vezes a gente quer abraçar coisas novas sem ter concluído aquilo que está na nossa mão, meu irmão. E sabe o que? A gente entra num ciclo onde nada se conclui na nossa vida. Então, enquanto o pastor Edu estava ministrando, eu falei assim, eu preciso dividir isso com eles. Sabe por quê? Porque eu também tenho dificuldade em relação a isso. Então, eu queria que você, hoje, dentre tantas coisas que a gente tem, talvez você fale assim, qual que é a sua prioridade? Você fala, eu tenho um monte de prioridade. Não, prioridade é o primeiro. O que, que é a sua prioridade? Eu queria que você fechasse os seus olhos mais um pouquinho. E que você pudesse, como o pastor Edu fez uma ilustração, passear com o pastor pelo seu coração. Imagina que o seu coração é um caminho. Imagina você fazendo uma jornada, uma viagem pelo seu coração. E você pudesse agarrar uma coisa só, meu irmão. Sabe, às vezes dentro do seu coração existe a inveja, o orgulho, a arrogância, o pecado, a prostituição. Mas eu não supero nada, porque eu não priorizo nada. Então, define uma coisa só hoje, uma coisa só hoje. Faça essa jornada, fala assim, meu amigo, Espírito Santo, vamos comigo. Faça essa jornada, faça essa jornada. Shemassu Yeremanayas, faça essa jornada agora. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, nos conduz, nos conduz. Mostra-nos o que é necessário nessa manhã. O que é necessário nessa manhã. Eu quero, em nome de Jesus, liberar a produtividade sobre. Eu quero declarar nessa manhã que muitas coisas que nunca você conseguiu superar e vencer, você vai precisar um pouquinho para romper e para vencer. Nem que você tenha que deixar outras coisas de lado. Olha aqui, tem gente que vai ter que deixar outras coisas de lado. E você vai aplicar o seu coração só nisso. O Senhor está liberando a culpa graça, uma onda de graça, uma onda de graça, uma onda de graça, uma onda de graça, porque é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Graça, graça, recebe graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Eu libero. Eu libero produtividade sobre a sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque em Betesda, quando o anjo bate nas águas, só alguns são curados. Porque quando a cura ela é lançada na correnteza, só alguns são curados. Mas quando existe cura na fonte, todas as águas são curadas. E é isso que Deus está querendo fazer nessa manhã. Oh, não é na correnteza. Deus vai tocar na fonte. Vai tocar na fonte. Vai tocar na fonte. Vai tocar na fonte. Vai tocar na fonte, meu irmão. Uma só coisa necessária. Abrace isso. Abrace isso. Abrace isso, meu irmão. Segure essa decisão na sua mão hoje. Eu quero que você faça isso profeticamente. Eu quero que você feche as suas mãos como segurando uma decisão, meu irmão. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, meu irmão. Você já parou muitas vezes. Você já começou muitas coisas e não terminou, meu irmão. Mas em nome de Jesus, eu quero que você acredite nessa manhã que a minha palavra é a palavra do Senhor sobre a sua vida. O Senhor acredita em você, meu irmão. O Senhor bota fé em você. O Senhor está falando para você: você vai fluir, você vai vencer, você vai, você vai. Oh, meu irmão, isso que você está segurando nas suas mãos hoje. Talvez você possa até falar, o diabo possa até falar: ah, mas você já fracassou tantas vezes nisso. Você já parou muitas vezes nisso. Você pode ter perdido uma batalha, meu irmão. Mas você não perdeu a guerra. O Senhor, Ele quer gerar uma igreja de cicatrizes, homens e mulheres de cicatrizes, meu irmão. É por isso que Ele tem marcado a sua vida. Porque quando Jesus entra na casa onde estão os discípulos, Ele não mostra para os discípulos a sua coroa de rei. Ele não mostra para os discípulos os seus troféus. Mas Ele mostra para Tomé a sua cicatriz. Porque são as nossas cicatrizes que vão trazer cura para a igreja, meu irmão. Não tenha medo das suas derrotas. Não tenha medo daquilo que você fracassou. Deus vai te dar graça, você vai vencer, você vai romper, e você vai mostrar as suas cicatrizes, e isso trará cura sobre a igreja. trouxe cura sobre Tomé foi uma mão furada. Xaramassu eremanas. Oh. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou vencer. Eu vou romper. O Senhor acredita em mim, Ele está comigo. Ele não desiste de mim. Choramanaralabasu. Choranaralabasu yerema. Oralabasu yeremanais. Ele não desiste de você. Oh, então levante as suas mãos. Oh. Mais alto do céu, no mais profundo mar, profundo do mar, tu estás comigo. Nunca esteve longe de mim. De novo, no mais alto céu, declare isso. No mais alto céus. Quando você cantar que Ele está com você, oh, sinta. Diga: tu estás comigo. Ah. Tu estás comigo. Nunca esteve. Nunca esteve longe de mim. Então declare. E o meu coração, oh, meu coração te pertence. Yeah. O meu coração, oh, meu coração, oh, o meu coração. E meu coração, e tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti. Ninguém vai roubar isso, e tudo que eu sou. Só de Deus. E tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti. Só de Deus. Meu coração e meu coração te pertence. O seu coração é de Deus, meu irmão. Você é de Deus. Você é de Deus. Você é de Deus. Você é do Senhor. Você pertence a Ele. Meu coração. Oh, declare o meu coração. Meu coração. Você pertence a Ele, meu irmão. Você é de Deus, eu sou de Deus, meu coração e meu coração te pertence ao meu coração e tudo. outro. Que eu quero ser, que eu planejo ser. Pensa de Deus e tudo que eu sou, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Em nome de Jesus, meu irmão. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala para ele. Sabe isso que você está segurando na sua mão? Eu quero te declarar que em todas essas coisas você é mais que vencedor. Não, você não é vencedor. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Ele. Vamos dar um brado de adoração a Ele. Oh! Aleluia! Aleluia! O que eu quero ser, que eu planejo ser, pertença. Se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, pode fazer isso agora. E tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, só de Deus. E tudo que eu sou, a ti, e tudo que eu sou, o que eu planejo ser, só a ti, Deus. E tudo que eu sou, o que eu quero ser, em nome